escolhestes para ti. Por moedas de prata te vendi. Mesmo assim se entregou por mim. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vivo em fim. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vivo em fim. Ressuscitou.